manhã cedo se levanta em rapidez. Ainda às vezes antes da canção dos galos, lá vai de novo receber mais uma vez as novidades e apostar nos cavalos. E a seguir lá vem ela em corridinha para fazer as papinhas para o jantar. E mal acaba logo se mete ao caminho, quando das contas lá vai longe a galopar. A minha tia tem o nome TGV, que é onde menos eu de carro do que ela e anda a pé. Para falar nunca vi mulher igual, nem em rádio, Renascença, nem emissora nacional. A minha tia tem o nome TGV, que é onde menos eu de carro do que ela e anda a pé. Para falar nunca vi mulher igual, nem em rádio, Renascença, nem emissora. Lá vem ela em corridinha para fazer as papinhas para o jantar. E mal acaba logo se mete ao caminho, quando das contas lá vai longe a galopar. A minha tia tem o nome TGV, que é onde menos eu de carro do que ela e anda a pé. Para falar